Seja bem-vindo ao 37º Festival do Abacaxi. A festa da participação popular. Organização Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria de Cultura. Administração Antônio Carlos Vilaça. Apresentamos a você a maior estrutura sonora do Baixo Tocantins. Tuxaua. O Guerreiro da Galera. Uma organização de Abaeté e Odilair Pantoja. E agora, para comandar o show, os DJs que balançam a região. DJ Anderson, considerado o gordinho do Bessoide. O show é agora. Toma flechada. E aí, festival do abacaxi! Valendo! Bradentino, forasteiro, Bradentinho! Foracasso cabuloso! Agora! Vai! E pra cá, bicho! Bora, bicho, já vem! Rafa Costa! Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro, só quem nunca traiu na vida, deixa o bracinho em cima aí, ó. Bate. 1, 2, 3, agora. Bota na pressão, tuxaua, bota na pressão, tuxaua, bota na pressão, tuxaua. Bota na pressão. Zero, Rome do Velas, aqui do ladinho. Joga a mão. Bora, Bruxinha. É de rock. Elzinho. Meu amigo Mike, um abraço, Mike. DJ Anderson. Joga a mão. Bora, lindo, bora, bicha. Bora, Jailson. Alô, Mel. Família Pânico de Barcarena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barcarena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero o Xandão. Quero o espírito bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero. Bandida. Não era tu que era bandida, não. Não é de via. Bora, rato branco, não é de via. No fone, é pra cima, maninha! Anjos não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu. No céu. Obrigado, meu parceiro Gil Pisco, com a gente aqui no Tuxaua hoje no Festival do Abacaxi. E a nossa voz fica rouca. Os caras, gente boa pra caramba, viu? Vamos no Japona! Homem da draft, meu irmão. Bora, Japona, bora. Da Tijuca, da Gold, por aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, bora, Japona. Bora, festival. Mas o mundo nos chama louco. Como esse Gesso, tô. A união dos amigos por ali com a gente. Me chama loucos. Valeu, Augusto. Tamo as estrelas no céu. Olha, Charlie Brown! Amigo Charlie Brown, obrigado pelo carinho, maninho. No coração. Valda Mori, Ariones, Afonso, Rosa, Adilene. Abraço do Anderson. Amigo Alonso da CVT, Alonso! Sozinho na rua, me chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu. Galera da banda Essência Marte, meu amigo Faial. Vamos, um abraço carinhoso pra você, viu, menino? Você arrebenta, viu, garoto? Bora, playboyzinho! Deixa no batidão, deixa no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. Cadê a torcida do Clube do Remo? Joga o bracinho pra cima, só quem é remista de coração aí. Cadê a torcida do Leão aí, meu irmão? E a torcida do Paysandu, dá um grito! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Um, dois, três, bora! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Pega a menina aqui do ladinho, o Diego Maia! Diego Maia! Galera da RD Multimarcas! RD! Loja RD Multimarcas! Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Amigo Jefinho, o cara que confecciona as faixas do DJ Anderson, obrigado, maninho, um abraço pra você do gordinho. Bora botar pressão, maninho. Fabinho Portilho, Júnior Costa, bora, Juninho. DJ Anderson. Tuxaua, o guerreiro está de volta. Tá sendo vindo o Igor, Hugo Giovanni Souza, Lucas Gaiato, cara do Falau da Ilha Trambioca. Um abraço! Bora, Juninho! Eduardo Gal. Bora, meus emplacados do rock! Olha que o signo do Alan, o Dalvan Lopes, o Pestana! Empresário Jailson, bora, Jailson! Daniel Pantoja, meu primo Adriano da Autoescola Comitran, um abraço! É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará! Amigo Márcio, Milene, Ronildo por aqui com a gente, obrigado! Quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Vou botar a mão no joelho e vou tremer na... Bora, DJ Mauri! Pode avisar todo mundo que eu tô no Aguilinda. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Joga o bracinho pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, bora! Pega o balde, pega o gelo. Pega o balde, pega o gelo. Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Quem souber qual é o patrocinador oficial do Festival do Abacaxi, vai ganhar um chapéu aí. Meu amigo Japona! Bora, Japona! Ganhei só uma ilusão e um tremendo. Jazias Kelly, Silvana e Devaldo Nádio, obrigado, DJ! Meu amigo Capa, Inglês e Braria, Aninha. Cadê a Val, hein? Eu sou. pisaste e me fez nas mãos. Vá! Nas mãos. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinha. Meu amigo Renato gosta, meu irmão. Sim. Bora, Renatinho! Vou tirar o... Você e a madame aí, só na manha. Essa relação, prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o... Meu amigo Pepe Martins, obrigado pelo carinho. Pedro Martins, os amigos aí da Cidade FM, valeu de montão. Mas na real é só atração. Banda AR15, disparando sucesso. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro joga o bracinho, joga o bracinho. Bora fazer o seguinte, Mauri. Bora fazer o seguinte, bora fazer o seguinte. Só quem nunca traiu na vida, joga o bracinho pra cima aí. As mulheres sinceras podem fazer barulho. As mulheres sinceras dão um grito. Bora pôr na bora, Letícia, pra cima, agora, valendo. O Hélio da família F50. Bora, Benês. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. DJ, vou mandando, manda ver. Aqui no som Tuxaua, ele mexe com você. DJ, agitando, manda ver. Tuxaua, o guerreiro da galera. Bora, Romulo, bora pra cima. Bora aí, doida. Joga e joga e joga. Cadê a torcida do Flamengo aí? A torcida do Mengão aí? E a torcida do Corinthians? Alô, JP, aqui funciona, JP. Bora, Fernando, bora, Fabrício, vídeo, bora, vai, meu amigo Bruno Guerreiro. É o vale do pé, né? Vale do... Fala, Roxo. Alô, meu irmão. Alô, Bel. Opa, opa, opa, dá licença, moça. Minha amiga Basclene, meu amigo Cláudio. Aí, Cláudio. E o Cruz de Malta, hein, maninho? E aí, WMB? Que bom, bom, bala. Breninho da Fortaleza, bora, Breninho! Chegar em casa, joga o bracinho pra cima aí, ó. Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Um, dois, três, agora! Diego Maia, Igor Maia! Galera da RD Multimarque, meu amigo Lino Cabeção, Elielson, Sara da Cefã, bora DJ Thalisson! Segunda a segunda no trabalho, minha vida é só estresse e cansaço, acordo 6 da manhã. E vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes. Com o vídeo. Bora pra cima! Eu ando de férias. Férias. Olha as patroas. E a amiga Larissa, não. Os maluquinhos. E a amiga Gisele, por ali, Salomão. Mas dá um rolezinho. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Bora do chão! Galera da Óticas Ideal, obrigado pelo carinho. Bora pra cima! Me diz onde está você. Alô, Chupisco, um abraço pra você, garoto. Seu cheiro ficou em mim. Não consigo mais dormir sem pensar em... Tomo Lopes. Sou louco por você. Domingo Romani, bora, Roma. Vai, Felipe Gaspar. Quem sabe canta, vai. Vai, quero ver. A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto do Tom Moraes. A nossa história começou de Daniel. Detonando é um show. Na, na, na, na, na. Camila, meu amigo Urubu. Mana, mana. Tá na área. Não. Curtindo o Guerreiro. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo. DJ Benés. Quantas vezes já chorou. Meu amigo Neto Barreto, um abraço pra você, o Rafa Costa. E do ladinho, só na manhã do Guerreiro. Sim, parto pro tudo ou nada. É de rock. Se volto. Tá legal. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor. Ela tá com o grande da noite, meu irmão. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante. Pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa. Diz ao perto até eu volte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Bora, meu índio, bora, meu índio. Paixão, cara, e Jefferson no Super Costa. Aline que tá no berço hoje, felicidade, Aline. Abraço do DJ Anderson pra você, viu? Puxaua. Seja saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Meu amigo Toninho, a Ellen. Porque tô eu, hein? Tô no Festival do Abacaxi, obrigado, hein? Meu amigo Alonso da Cervidos. Alô! E aí, tu? Sentimento. União, meu irmão. Que momento. Cadê o Gesso? Cadê o Gesso? Não é bom nada. E gordinho. Ô, gordinho. A nossa história chegou ao fim. Os gaiados do farol, Lucas da Ilha Trambioca. Segunda-feira tem a ressaca na ilha, viu? Ainda tenho seu. Beijo, filho. Em mim. Olha, mais tarde durante o dia, Praia do Caripi, DJ Thiaguinho, viu? Praia do Caripi, lá no Caripi Prime, tem Anderson e Maurinho, viu? Vai começar meio-dia. Hoje, domingo. Equipe Rex de Marcarino, Marcos, Cássio, Ian, Rex. Cacique, cara de pau, tá na área. Obrigado, cara de pau. Saber se tem alguém cansado aí. Só quem não tá cansado, joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Só quem tá afim de amanhecer hoje, joga o bracinho, joga, joga, joga, joga. Mídia, tá na mídia! Alô, família sem mancada! Bora, Caio! Aqui é a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Achei que meu coração... Meu amigo Japona, sei... nosso patrocinador aí do festival. Obrigado, Japona. Tamo junto. Pensamentos, a música... Meu amigo Rafael Cambista, velha guarda, hein, Rafa! De amor. Fala Dentinho Forasteiro, Ney da Nike, Cássio Cabuloso, e aí Araca? Como Cinderela eu vivi, ao seu lado momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar, eu devo se quero de novo te amar. Eu vivi com você, eu vivi com você. Olha meu índio! Obrigado meu amigo Paulo Dias! Paulo, novidades na Travessa Matriz, tá um espetáculo, viu, meu irmão? Nunca mais voltava. É, Paulão! Meu... Tamo junto, viu, garoto? Agora vai pagar o que me fez. Claudete, a Claudiane, a Iva, a França, o Fabrício, o Brarim, o Maradeguinho! O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Alô, Leide, você por aqui do ladinho, meu amigo Japona, obrigado pelo carinho. Pode crer, viu? Vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. É a nossa draft. Patrocinador oficial do Festival Abacaxi. Tijuca Gold. É só sucesso, hein? O que me fez chorar? Agora vai pagar. O que me fez sofrer? Tubarão, um abraço! Agora só quem nunca traiu na vida, joga esse bracinho pra cima, quem é sincero aí. Quem nunca pulou a cerca, joga o bracinho pra cima. Deixa o bracinho em cima, só quem é sincero. Quem tá solteiro, dá um grito. Cadê a torcida do Paysandu aí? E a torcida do Clube do Remo? Bora puxar! Bora no Rambo, bora de dois! Bora, Romeu! Dali DJ Anderson! Playboy Gini, bora Mike! Valendo! Da RD Multimarca para Igor! Obrigado, meu vereador Thiago Rodrigues! Obrigado, meu parceiro, meu patrão! Meu vereador Abaité! Obrigado, o nosso prefeito Vilaça! Obrigado, Secretaria de Cultura! Obrigado, meu amigo Léo! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado! Bora, Jota! Bora! Meu amigo Gleison, bora, Gleison! Bora, Bruninho! Bota na pressão, tuxaua! Bota na pressão, tuxaua! Bota na pressão, tuxaua! O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. Aqui não é no 12, o gordinho é no 18, no 18, no 18. Bora, Murutinga! É no 18, no 18, no 18. Bora, batido, bora, batido, bora! Bota na pressão, uma, 18, com gordinho! Bora, neguinho, bora, Nauro! Bora, bora, agora, valendo! 18. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma, o piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma, o piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma. Chobitel, Giovanni de Souza, Adriel Maurinho, Pepe, Bola Anderson Silva. Parceiro Eduardo, mão de tesoura lá de Abaitetuba, os implacáveis do rock. Bora, equipe Nike! Arrepia, DJ Anderson! O guerreiro da galera. Família dos Castelos, o Maurício Miranda, Jacó, Jaque, Felipe, Luciano, Carolzinha, Luciano Queiroz, Mara Cremosete! Eu sei. Tá no beijo, Elô, já. A madame do meu amigo Igor Maia, felicidade pra você. Faz a Elielsa, Sara, nossa fã, obrigado, Elielsa. Tinha algum lugar, e quando quando vir, vou me apaixonar. Na luz da lua, vivo a sonhar. Fala, Folha! E emocionar. Vem. DJ Ben 10, sabe que é nós na fita, viu, meu irmão? Pra Misa! A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Juno, animal é o agito. Galera, number one, saúde! Quem me segura, eu vou pro... Galera que comanda todo o estado do Pará em termos de sons automotivos. Mario e DJ Juno, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. É marcante, é marcante, é marcante, vai, vai, vai! Bora, DJ, pra cima, garoto. Então tudo bem. Samarinha. Decidiu. Amigo Fabinho, o Eric Brani. Os caras doidos, Breninho. Segura a Jorlene. Fabrício da BD. Fala, Jailson. Essa crise, se é assim, tanto faz. Bora ver, bora ver, bora ver, vai. Não é. DJ Jari, DJ Jean, o trio do remix. Gente da... Alô, Val. Te fiz mil apelos, você nem liga. Gente, nossa última música. A gente vem aí e agradece primeiramente a Deus. Segundo a todos vocês que vieram prestigiar o nosso festival do Abacaxi. Hoje, sabadão. Corpo sente a falta do seu... Obrigado aí, policiamento militar aqui do ladinho. Dona Total Segurança, toda a equipe de apoio aí, Bulldog. Obrigado à nossa Secretaria de Cultura. Sinto que a... Prefeitura Municipal de Barcarena. O nosso prefeito Vilaça. Sei que é tão difícil. Tamo junto, Mille. Olha, meu parceiro Mille! Meu bem, não desista de... E mais tarde, tem Léo Santana pra galera, viu? Tem Gustavo Lima. Rock 2. Daqui partiu Praia do Caripi. Vai começar às 7 da manhã lá, viu? Vai ter DJ Anos, DJ Mauri por lá. Caripi louco, meu irmão. Meu coração te chama. Orelha Chope, Vaca, Daniel Pantoja. Toda a família Pouca Grana por ali. Meu amigo Japa, um abraço pra você, Japa. Olha o Fabinho, pô. Aí, Pona. Aí, Letícia. Oh, e Patinho. A nossa última música, obrigado, viu, gente. Quero te... Alô, Kelizinha. Que meu corpo... Beijo do gordo. Falta do seu corpo. Davi Neve, amigo Chiquinho, Chiquinho de Bar. Abre mão de um... Amigo Xerife, obrigado, Xerife. Meu amigo Paulo Dias. Vida te faz... Tamo junto, viu? Romildo Titãs. Aí, ó. Sei que é tão difícil. Empresário Romildo Veras. E Romildo? As gatas da curtição por ali, Danúbia. De me amar, oh, meu amor. Leandrinho Dades, obrigado, Leandrinho. Vai pedindo desculpa pra galera aí. Grande amor. Vai reconhecendo a galera de leve. E ainda. O tempo é curto, viu? E... Mas desde já, muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês aí. Mas vou mudar. Dia 21, Casquinha, Tuxaua e Banda Fruto Sensual. Ah, olha, segunda-feira tem a ressaca do Festival do Abacaxi. Lá na praia do Cuipiranga, viu, gente? Lá no Recanto, portaria liberada, a festa toda. Vai começar meio-dia, segunda-feira. Vai ter Anderson, Mauri, DJ Charlie, Black Som por lá. Valeu, galera! Obrigado, RD Multimarcas, meu amigo Diego, Igor Maia, galera da Real Jeans. Valeu, Rômulo! Sábado, dia 18 de novembro, na Arena do Fabinho, em Abaetetuba. Aniversário do DJ Anderson Considerado e Anjinhos da Farra e suas seguidoras. E a gravação do DVD nacional das equipes, com a maior estrutura sonora do Baixo Tocantins, Tuxaua, o Guerreiro da Galera. Não perca!